preciso daquele sorriso que me envolve e me deixa quase louco. Deixa eu te sentir, sua mão vou pedir no meio do povo. Eu já preparei tudo, nossas férias de julho na beira do mar. Quero amar a fogueira, ver a brisa no ar, sentir o forte vento, a tristeza levar e esperar a felicidade chegar, a felicidade chegar. Se hoje tô falando da gente, tô gritando pro mundo, quero ser seu presente, passado, futuro. Já preparei tudo, nossas férias de julho na beira do mar. Quero amar a fogueira, ver a brisa no ar, sentir o forte vento, a tristeza levar e esperar a felicidade chegar, a felicidade chegar. Preparei tudo, nossas férias de julho na beira do mar.